Meus amigos e meus irmãos, vocês estão vendo que o que está chamando grande atenção do povo para este programa é a explicação do Apocalipse para os simples. Então, é o que nós vamos fazer agora, sem perda de tempo. E durante a pregação do Apocalipse para os simples, eu irei dando, nas oportunidades que se apresentarem, a palavra aos simples que nos honram com suas presenças aqui, nessas reuniões despretensiosas. Como a religião de Deus sempre foi informal na apresentação de suas ideias, porque Zarur lembrava sempre o comportamento de João, evangelista, de Paulo apóstolo, principalmente de Paulo. João também falava simplesmente, mas com solenidade. Veja que o Evangelho, o quarto Evangelho, é considerado o Evangelho iniciático. Ele citava o modo de pensar como pregador de Paulo apóstolo. Preferia ser entendido por 5.000. Por que usar palavras difíceis para ser entendido somente por 5? É o que nós vamos fazer agora, ainda voltando à igreja de Pérgamo, porque há sempre uma coisa e outra que precisam ser esclarecidas. Está todo mundo pronto aí? Estamos! Então vamos lá. Evangelho Apocalipse para os simples. Nós estamos seguindo a sequência do livro das profecias finais e a partir dele, dessa sequência também, nós vamos pesquisar o Novo Testamento e até mesmo o Velho Testamento, como vamos fazer hoje. Possivelmente vamos demorar vários capítulos falando de Balaque, Balaão. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Outro sim, tens aí também os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, porque, se não, virei sem demora contra ti e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao que vencer, eu darei do maná escondido e uma pedrinha branca, e sobre ela escrito um nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós já estudamos a igreja em Pérgamo. Podemos fazer uma pequena rememoração, para não demorar muito, e direto é melhor talvez, e já estudamos isso, ao que queremos explicar, mas não custa nada. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Cavaleiro do cavalo branco que sai. O cavalo branco aparece duas vezes no Apocalipse. Uma vez ele sai com uma espada afiada de dois gumes. Ele sai da boca. O nome dele é o Cristo de Deus. Ora, com a espada da boca, a gente combate, e de dois gumes, hein? Todos os desvios que nicolaítas, balaões, balaques querem estabelecer na casa de Deus. E vejam que a espada tem dois gumes. Ela corta o mal no plano físico e no plano do espírito. Portanto, na humanidade de baixo, como na humanidade de cima. Esse é o sentido velado que Jesus permite que nós revelemos agora. A grande função da religião de Deus, do PBV, é esclarecer as almas. Pensar, falar e agir de maneira que as coisas fiquem bem claras. Bem claras. Para não haver desvios. E vocês vão aprender aqui na igreja de Pérgamo que apesar da interferência de Deus, vocês vão ver no caso de Balaão e Balaque, nós temos nosso livre-arbítrio até mesmo para praticar o mal. Só que teremos que pagar. Não é Deus que nos pune. Somos nós que nos punimos a nós mesmos. Veja que depois que Josué volta à pátria espiritual, nós estivemos estudando com Chico Perioto, o Dr. Mário da Cruz e a Vera Lúcia Melício. Vocês vão ver, deixa eu achar aqui, que Deus sempre mantém o tratado com os homens, mas os homens podem corromper esse tratado. E aí que está o perigo. Livro dos Juízes. É o livro que sucede ao livro de Josué. E primeiro vem o Pentateuco mosaico, depois vem o livro de Josué, depois vem o livro dos Juízes. Josué terminou a missão dele, como aconteceu com Moisés, e voltou à pátria espiritual. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Bom, eles viviam sempre em briga, né? Mas o que nos interessa é o capítulo 2 do livro dos Juízes, que o povo vai procurar desviar-se. Então aqui está escrito, um anjo do Senhor, quer dizer, um daqueles espíritos de luz que cuidavam do destino do povo hebreu àquela altura, com a sua função importantíssima de espalhar pela terra o monoteísmo, vai ver que depois que Moisés voltou à pátria espiritual, Josué voltou, eram os dois grandes líderes cheios de energia e de força. Eles viram que o povo começou a querer desviar-se do seu caminho. Aí no capítulo 2 do livro dos Juízes, vem aquele espírito de luz e diz, aqui o relato. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. Concerto aí não é uma apresentação de uma orquestra. Concerto aí é tratado, é aliança, é compromisso. Deus, quando dá a palavra, cumpre. Os homens, nós, é que quebramos o compromisso que assumimos na pátria espiritual antes de reencarnarmos. Porque ninguém é feito na hora que o papai e a mamãe estão lá, unidos, no seu relacionamento sexual. O espírito é anterior à junção do óvulo com o espermatozoide. É lá em cima que a coisa começa. E a gente vem com compromissos a serem cumpridos. Alguns só de natureza particular, quando a vida da pessoa é uma vida comum, comumíssima. Mas outros trazem missões, como tinha o povo hebreu àquela altura. Agora o anjo em seguida começa a dar instruções nas repreensões, que se você repreende por repreender, você é criminoso. Mas se você repreende para instruir, aí você é amigo. Ele diz, nunca invalidarei o meu tratado, a minha aliança convosco. E quanto a vós, agora vai dizendo para a turma como deve comportar-se. Não fareis aliança com os moradores desta terra. Quer dizer, não entrareis na sua vida corrupta, como fizeram os de Pérgamo, no momento em que o cristianismo começou a elevar-se, mesmo com a perseguição que vinha de Esmirna. E a perseguição a que manteve o povo, quando a igreja de Esmirna significava aquele trecho histórico das perseguições, e a perseguição manteve o povo puro na doutrina. E a finalidade de Deus é salvar nossas almas. Se não nos comportamos bem, ele deixa o pau comer na nossa moleira. Aí vem o merecimento. Aí começamos a crescer. E quanto a vós, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha instrução. Por que fizestes isso? Estão entendendo? Estamos. O anjo pergunta, por que fizestes isso? Por que permitiste desvios? Não deveis prostituir os caminhos do Senhor. Aí prossegue o anjo. Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Esse versículo terceiro do capítulo 2 do livro dos Juízes, que são os sucessores de Josué. Vocês são convocados a pensar numa coisa que eu já disse aqui várias vezes, a respeito do que é a legião da boa vontade na terra e do que é a religião de Deus na terra e naturalmente o PBV na terra. Alguém se lembra? Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas e os seus deuses vos serão por laço. É isso aqui, ó. Deus não vai afastar dos nossos caminhos a luta, porque senão nós não vamos crescer. E versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar, versículo 5, Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor Deus. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. Em seguida vem a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Depois vem a punição de Deus, quer dizer, da lei de Deus. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Ará. Mas depois nós vamos até lá. É que a coisa é empolgante. Onde é que está Números, livro do Pentateuco mosaico? Deixa eu ver aqui o versículo. Ah, da igreja de Pérgamo. Veja como tudo é ligado. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Bom, eu seria obrigado a ler quase que na íntegra, ou talvez na íntegra, dois ou três capítulos do livro Números de Moisés. Mas está cansando vocês? Não. É gostoso, irmã, de aprender tudo interligado? Balaão e Balaque, as profecias de Balaão. Balaque edifica 7 altares. Você vai ver que Deus não vai permitir que Balaão amaldiçoe o povo hebreu. Vai ficar deslumbrado diante do que ele vai ver. Mas acontece que, pela sua parte errada, Balaão vai levar o povo hebreu a um prejuízo tal. Devemos ter todos, é a lição, a proteção divina. Mas devemos todos nós cumprir o ensinamento do Cristo. Capítulo 13 de Marcos, do Evangelho segundo Marcos. Orar e vigiar. Capítulo do discurso final, do juízo final, como quiserem, dos tempos chegados. Deus manda a proteção para nós. Ele é Pai. E Pai Santíssimo. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, orando e vigiando. Senão ele impede que Balaão os amaldiçoe. Mas como não oramos e vigiamos, ele permite que ele ande no nosso meio, pregando o nosso desvirtuamento. Isso aqui não.